Kona 705, chame Recife, na frequência 12590, alterno 23, décima 8. 251, 338, obrigado. Kona 23, 123, décima 8. 1238, obrigado. Conselho 2585, chame Centro Recife, 12590, alterna 123, decimal 8. Chama Recife, 12510, alterna 1238. zero. Segura lá. Oceaner 6310, seu controle Salvador, aciona identificação, desça para 2000 pés na Prodis 1, ajuste em Salvador 10115. 2015, Prodis 1, graça. Boa noite, 096, informação, voo, recepção 2009. 096, sendo identificação, dessa via, chegada Bom Médio 1 para nível de voo 050. Via, Bom Médio 1050, 1096. Papa de Salvador, gol 9043, boa noite. O 2043 está sob contato radar, suba para o 360 após 2000 pés, vai direto Leda. 2000 Leda. Petróleo, Chanel 6390, pegando desde esquerda para evitar a formação. Vocês confirmam para onde? 050. Fecha quase 2 vistas autorizado ILS, X-Rayda, pistão a zero, informa quando estabilizado, o Chanel 6390. Pode desvio, informa nós estabilizado, 6390. Bruno 096, dessa via para 2000 pés, QNH 1095, ILS X-Rays, pista 10 autorizada, informe quando estabilizado. É um horário estabilizado, Bruno 096. Voo 2043, chame Recife, frequência 125.1, no alterno 23.8. Voo 2043, cumpriu o controle? Na escuta, prossiga. Voo 2043, chame Recife, frequência 125.1, no alterno 23.8. 251, 238, boa noite. Transformador, boa noite, Zona 0, 1, Voo 9081, acende identificação dessa via, chegada do Blomed 1 para nível de voo 050. Estabilizado ILS, Xaner. Chama 6310, chame torre frequência 118, decimal 95. 895, boa. Estabilizou o gol, Bruno 096. Bruno 096, chame torre frequência 118, decimal 95. 118, 95, gol, Bruno 096. Gol 9081, desça para 2000 pés, QNH 1095, está livre da restrição na posição ITAP. Aprezado ILS, aqui, pista 10, informe o quanto estabilizado. Desce 2000, está autorizado o procedimento ILS, a estreia parte autorizada, ajuste 1015, gol 9081. estabilizando o localizador do 9081. Voo 9081, ciente chame torre frequência 118, decimal 95. 1895, voo 9081. Controle Salvador, boa noite. Cliente da informação Golf, mantendo 180 azul 2795. Azul 2795, acende a identificação. Informada pelo controle Aracaju 2795, que é após Ponte, rua direto Golf, ok? Azul 2795, contato radar 70 milhas nordeste do VR de Salvador. Na presente, veio para a posição Golf para completar a chegada. Reporte contra o ideal de descida. Voltará para a descida na proa de Golf, Azul 2795. Salvador Azul 2795, solicita desvio à direita, 10 graus por aproximadamente 30 milhas. Gente, copie meia proa de desvio. Manter a proa 265. Tente o desvio, reporte ao término Azul 2795. Reportará ao término Azul 2795. Aí, 2795, desça para 4000 pés, que legal, 9015, confirme quantas milhas ainda permanecem nessa pro? Ajuste no 015. 015, voando bom, que você está bem. Controle Salvador, TAN 3197, boa noite. TAN 3197, contato radar decolagem, subavia saída São Bruno para nível de voo 340. São Bruno via 340, TAN 3197. O TAN 3197 vai fazer um pequeno desvio à esquerda, devido à formação. O que me abrou é por quantas milhas? 190, 15 milhas. Ciente, reporte ao término, TAN 3197. Reportará. TAN 3197, se tiver condições, após desvio, vou em Leda. Leda, após o desvio, 3897. Vou não dar presente, Leda. Gente. TAN 3197, por solicitação do Centro Recife, submanter nível de voo 320. 320, TAN 3197, restrita, vai ser o nível final, certo? Inicialmente, 320, em caso de falha de comunicação, será o nível final. Sim, TAN 3197. 2795, desça para 2000 pés, Quinega 10015. 2000, 10015, 2795. Dan 3197, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 1251-1238, Dan 3197, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, as 2795. Autoriza a proa de Duna para a gente evitar formações à frente. A 2795, autorizado desvio. Após desvio, está autorizado INS, tem que sair da pista 10, informe quando estabilizado. Quando estabilizado, está voando Duna, então as 2795.